Você está sorumbático? Macambúzio? Meditabundo? Não fique pernóstico. Este é o Viver Digital Podcast. Eu sou o Renato Castilho. Não. Não é o que você está pensando. Ainda não foi desta vez que o Viver Digital retornou ativa. Olá, pessoal. Adilson Casas, quem está falando do podcast Viver Digital. Nós gravamos pela última vez no dia 5 de novembro de 2009. E depois disso, nunca mais. Já estamos em janeiro de 2011 e até agora eu me sinto com uma certa dívida para com os amigos que nos seguiam no nosso podcast. Se você que nos seguia se lembra, no nosso último podcast, nós começamos assim. Olá, estamos começando mais um Viver Digital Podcast. Este é o podcast de número 53, edição de número 53, e hoje é o dia 5 de novembro de 2009. E hoje a Kombi está completa, com o Adilson e com o Alexandre. Bom dia, senhores! Vai, Adilson! Muito bom dia! Poxa vida, o pessoal está animado aí, hein? É, o Adilson está meio sonado ainda. Bom dia a todos! O que aconteceu, basicamente, depois disto, é que, como o final de ano se aproximava e, junto com ele, um monte de afazeres e compromissos diversos, nós, eu, o Alexandre e o Renato, nós chegamos a um consenso em tirar umas férias de fim de ano para recomeçar em 2010. Mas então, 2010 chegou. E no dia 25 de janeiro de 2010, eu passei mal, com fortes dores na barriga. Era uma peritonite. Eu não vou entrar em muitos detalhes, mas eu preciso explicar um mínimo para vocês entenderem o que se passava. Eu tenho uma doença renal crônica. Meus rins pararam de funcionar e não há cura para essa doença. Existe sim um tratamento. E esse tratamento pode ser feito de três maneiras. Um processo chamado hemodiálise, um segundo processo chamado diálise peritoneal ou o transplante de rim. Eu fazia, em janeiro de 2010, o tratamento por diálise peritoneal. O peritônio é uma membrana que todos temos na barriga e, no meu caso, tinha um catéter inserido no peritônio ligando ao lado externo do corpo, por onde eu colocava um certo líquido e esse líquido faria a função do rim por osmose. A função do rim é filtrar as impurezas que temos no sangue, como, por exemplo, excesso de potássio, excesso de sódio, excesso de fósforo, enfim, uma série de elementos químicos que temos no sangue e que são filtrados pelo rim, sendo eliminados depois pela urina. No meu caso, com a parada dos meus rins, eu não urinava mais, somente pelo catéter da diálise. O maior perigo desse sistema de diálise peritoneal é justamente uma inflamação no peritônio, a chamada peritonite, já que o catéter implantado na barriga faz um contato direto entre o interior e o exterior do seu corpo, ou seja, um prato cheio para bactérias invasoras. Eu peguei uma bactéria simples, normal, chamada Staphylococcus. Os Staphylococcus existem na pele de todas as pessoas. Eles são destruídos por desinfetantes, sabão simples e altas temperaturas. Ou seja, se você lavar bem a sua mão, não terá problemas com elas. Eu fiquei durante mais de 4 anos fazendo esse procedimento de diálise peritoneal sem nunca me contaminar, o que foi um recorde, segundo os médicos. A contaminação por estafilococos acontece muito entre os que fazem diálise peritoneal. 2 anos, 3 anos no máximo, em média, as pessoas vão se contaminando. Como eu ia dizendo, em 25 de janeiro, eu dei entrada no hospital e fui logo diagnosticado com peritonite. Eu não sabia até então, mas o ano de 2010 seria longo para mim. Eu fiquei 3 meses internado e nada da bactéria desaparecer. A comida do hospital era horrível, estar internado era horrível, o tempo não passa, as horas não passam. Você olha no relógio e depois vira para a parede. Algum tempo depois, você olha de novo para o relógio pensando, bom, já deve ter passado 1 hora, pelo menos. Tinha passado 15 minutos. E assim vai. A rotina do hospital era basicamente assim. A enfermeira entrava, colocava um soro pingando na minha veia e saía do quarto. E eu ficava lá no quarto. Quando o soro, que era gigante, tinha 1 litro, ia chegando perto do fim, eu achava que o tempo iria passar um pouco mais rápido. Mas logo depois, entrava outra enfermeira no quarto e colocava um novo soro enorme. Já sei, você ficou nervoso ou aflito com o passar do tempo mais lento dos pingos, não foi? Isso não é nada. Depois de um certo tempo, os pingos se parecem com isso. Durante esse período de internamento, eu passei por muitas coisas. Foram 3 cirurgias na barriga, sendo que em uma delas eu morri. Tive uma parada cardiorrespiratória e fui ressuscitado. Acordei com um tubo gigante atravessado na garganta dentro, para poder respirar. Aquilo foi a experiência mais horrível da minha vida. Eu não conseguia fazer o movimento, por exemplo, de encostar o meu queixo no próprio peito. Eu tinha que ficar com o pescoço esticado. A minha garganta ficava esticada, a cabeça pendendo para trás o tempo todo. Era muito desconfortável e difícil de respirar. Aquele troço na garganta feriu as minhas cordas vocais e eu perdi a voz por mais ou menos 1 mês. Depois que eu saí do hospital, a bactéria ainda não estava morta dentro de mim. Tive que continuar o tratamento em casa, um tratamento conhecido como home care. Aliás, eu saí do hospital porque eles estavam com medo de eu transformar a bactéria em uma superbactéria e contaminar a ala inteira do internamento. Por isso eles me mandaram embora, sem eu estar curado ainda. Bem, como eles tiraram o catéter por onde eu fazia a diálise, eu comecei a fazer um outro tipo de tratamento chamado hemodiálise, que é um processo feito em clínica, onde você fica conectado em uma máquina por 4 horas, 3 vezes por semana. Eu fazia hemodiálise na segunda, na quarta e na sexta pela manhã. Não vou entrar em detalhes sobre o procedimento, porque esta é a segunda coisa mais horrível por que eu passei este ano. Mas a sensação de você sentar em uma poltrona, olhar para um caninho ao seu lado, que era branco, e de repente ele vai se tornando vermelho, e então você se dá conta de que a substância vermelha dentro daquele caninho que era branco é o seu sangue. Essa sensação não é nada boa. Já sei, você está tentado a dizer que aquele era o meu gadget e que eu dei o meu sangue por ele. Tudo bem, hoje dá para rir do fato, mas na época foi muito triste. E lá se vai janeiro, fevereiro, março, internado. Mas abril e maio, com o tratamento em casa e muitos furos nas veias. Meu, como furaram as minhas veias nesse tempo todo? Junho e julho foram regados à hemodiálise. Mas então, agosto chegou, e com ele surgiram as primeiras ideias sobre transplante renal. Era a única forma de me livrar da hemodiálise. O transplante renal aconteceu em 15 de setembro de 2010. Quem doou o rim foi a minha filhinha de 21 anos, a Fran. Franciele é o nome dela. A cirurgia foi um sucesso e a recuperação foi muito boa, segundo os médicos. Porém, eu estava muito debilitado e sem nenhuma motivação para fazer coisas mínimas. Ficava muito cansado, com pouco esforço, e dormia muito no período de recuperação. Depois do transplante, eu passei 3 meses em confinamento, sem poder receber visita, nem sair de casa, nem ter qualquer tipo de contato com o mundo exterior à minha casa. A internet ajudou muito nesse tempo. Aos poucos eu fui melhorando, bem aos poucos. E chegamos no final de 2010. Uau! Felizmente, finalmente 2010 acabou e uma nova vida se mostrava à minha frente. Nós nos encontramos, eu, Alexandre e o Renato, em janeiro de 2011, para colocar o papo em dia depois de tanto tempo de confinamento. Foi tanto tempo de espera e a alegria de rever os amigos foi tanta que as quase 5 horas que durou o encontro passaram rápidos demais. Quanta diferença do tempo que não passava no hospital. E então eu tive a ideia de talvez voltar a gravar podcast, para celebrar o reencontro dos amigos e para voltar a fazer algo que tanto gostamos os três, bater papo. Ou você pensava que a gente se reunia no podcast para falar de tecnologia? Bem, o podcast número 53, que foi o último de 2009, terminou com os três falando sobre uma coisa aparentemente banal, mas observe que nós parecíamos profetizar o futuro, dizendo que estávamos terminando o podcast com uma notícia terrível. Veja. Consiga assunto com seu pai, com seu avô, com seu tio de maioridade, leia lá o Plantão 190 e fique dentro das notícias. Ai, ai. Certo, gente? Certo. É, o Jornal Nacional, todos os jornais de televisão sempre acabam com uma notícia boa, né? É. Nós acabamos assim com uma notícia tétrica, mas tudo bem, vamos nessa. Eles começam com uma notícia má, né? Uma notícia ruim. Morreram 112, não sei aonde, não sei no que e tal. Aí no final eles dão uma boa notícia para desejar uma boa noite. Boa noite. E nós vamos desejar um bom dia depois de uma notícia terrível. Deus do céu. De forma nenhuma, poderíamos prever que a notícia terrível seria ficarmos um ano inteiro sem gravar o podcast. Quando o Alexandre disse isso... Na edição da semana que vem... Ele ainda não sabia que não haveria semana que vem para o podcast. Mas ficou uma promessa no ar. A promessa de que haveria um próximo podcast. Veja. Gente, eu preciso ir. Então tá bom. Um abraço. Encerramos por aqui, um abraço e até um abraço. O próximo. Até. Tchau, tchau. Esperávamos realmente continuar gravando os podcasts do VD. Mas então, 2010 chegou. Mas veja o lado bom dessa história. 2010 passou! Agora, nós já estamos em 2011. E o que ficou de bom de tudo isso, segundo indicação do próprio Renato, é que quando alguém perguntar a minha idade, a partir de agora eu posso responder. Bom, eu tenho 44, mas com rim de 21. Bem, quando eles tiraram o catéter por onde eu fazia a diálise... Ah, esse som de fundo não era para aparecer. Não se preocupe, ninguém está sendo assassinado. É apenas um filme. Infantil, por sinal, sendo assistido pela minha neta de 4 anos.